Vem, DJ Alisson. Vem dar show aqui no New Age. New Age. Estou dividido entre meu amor e uma antiga paixão. Desde que ela voltou, responsa. Só não sei mais o que é certo. Difícil é decidir qual das duas é certo pra mim. Difícil é decidir. Decida-se, filha! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. Não sei. Cabo Goutinho, no camarote das estrelas, via show! Já confirmado, né, meu irmão? Cabo Gaspar curtindo o showman e a sua primeiríssima dama, Alisson! Mas veio você, me deixou em segredo, me desarmou. O showman! Mas veio você. Lucimar Júnior da iPhone Story! Bora, Tauã! Na rua, pra todo mundo ver que eu tô na tua e eu amo você. Podem me prender pelo que vou fazer. Tudo bem, Cauã? Mas tudo. Bora, Cauã! Se tudo está você. New Age, New Age, New Age! Conta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. Fica assim manhosa, eu sei que você quer. E agora? Você quer um homem que te faça mulher. David Brasil! Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. Que hoje eu quero te dar amor. Eu só quero te dar amor. Olha essa paixão. Paixão, não vem assim. Não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho. Oh, está tarde demais. Eu não vou mais permitir o teu olhar. Acho que te perdi pra ela de uma vez. Você lembrou do que a gente fez? Deu outra chance ao nosso... E o nome dele é Luiz. Queria me abandonar, me deixar sozinho. Um cobração. Que bom que você voltou. DJ Pica-Pau, anota o ano. Fala, cara, que você nunca me amou. Essa galera quando se reúne, né, Paulo da Vila? Sentiu pena. Chama. Juro que não vou aguentar. Ficar sabendo que você tem outro em meu lugar. Confesso que vou chorar. Um dia você vai me amar, eu vou te deixar. Se tu amante não dá, chega de brincar comigo. Se tu quiser a gente pode ser amigo. Chega de me enganar, você me zoou e abusou. E agora quer voltar, chega de ficar pensando que eu sou tu e você vai ficar brincando. Agora eu vou te deixar, se você quer o meu amor. Você vai ter que rodar, rodar, rodar, você vai ter que rodar. Se quiser o meu amor, você vai ter que rodar, rodar, rodar, você vai ter que rodar. Se quiser o meu amor, você vai ter que rodar. Gira, roda, e o show é! Se quiser o meu amor. Quando a esperança de uma noite de amor me trouxe a vontade para viver mais. Vamos! E a promessa que a chance terminou. Bobagem é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer. Quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você. Brilhando em vida, sorrindo à toa, só vibrando amor e paz. foi, chorei. R15, disparando o sucesso. Bora, Andrei, bora, Andrei! Acorda desse pesadelo. Acreditar que... Meu amigo empresário Andrei! Tá com chuva! Eu vou no New Age encontrar você. Na melhor quarta-feira do mundo aqui no Empório. DJL só tocando é por emoção. É por emoção. Bora, Cauê! Showman! Toma, tio! A saudade me fez refém. Ellison! Tentando dormir pra encontrar com você. E eu tento, mas é tudo. O showman sempre. A cidade escureceu. O meu coração adormeceu. É o sol, esqueceu de nascer. Bora, Pedrinho! Você! Esse pesadelo. Acreditar que estamos bem e que a saudade é passageira. Eu tento, mas é tudo em vão. Tudo em vão, tudo em vão. Não dá mais pra esconder. Essa saudade me fez refém. Como aguentar? Eita! Cai a noite, eu fico vendo estrelas, pensando em você. Que você que não está aqui. Meu bem! Eu entendo, não posso te amar. Por isso eu tenho que ocultar o que me faz chamar e chorar. No meio da noite eu te ligo pra saber como estás. Se ainda pensa em mim, não deixou de me amar. Ninguém vai entender se eu contar essa história pra... Amor a três! Por isso sou... Conta pro pai que não tem problema! Quero me arriscar, sei que não é certo. Mas não quero te perder, eu te amo. Canta, bebê! Deixa ele aqui, vou correndo encontrar você. Duas paixões me dividem. Um é por dinheiro, outro é por amor. Que isso, Ellison? O que fazer? Vai. Se tenho que escolher. Está tão difícil esconder, não dá, não. Show me. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Se escolher dinheiro, eu vou chorar por não ter você pra me abraçar. Se escolher amor, eu vou perder o luxo que outro me dá. Alá tu cuerpo, alegría, Macarena. Que tu cuerpo pa' darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. ¡Hey!

cara trancada e eu já sei porquê. Mudou quando soube quem é a minha ex. Mas eu sempre deixei bem claro que és o meu amor. Anda muito estranho e não quer conversar. Vi uma foto antiga no meu Facebook, mas não justifica essa. Carlinho, Alisson e a primeira dama Lorena. Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme, foca em nós dois. Senão cê vai me perder. Tá na hora de perceber. Todos! Todo mundo tem um passado. Me diz só qual foi o pecado. Amor, não fica bem agires assim. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não ver o quanto eu gosto de ti. Por ti. O cara sai na quarta-feira com a intenção só de assistir o jogo. Ele até mesmo fala pra primeira dama: ó, meu amor, hoje a gente só vai assistir o jogo do Flamengo, o jogo do Remo, o jogo do Paysandu. Mas ele vem pra melhor quarta-feira do mundo e ele vê o showman tocando. Ele: eu bebo, eu não bebo, eu bebo. Aí o showman toca essa aqui, ó. Vai ele, vai comer pro fundo do poço. Volta só na segunda-feira com a cara lavada e ela esperando ele lá. É Zimba Live Ultra Live! Hoje me sinto tão só, depois daquela briga, que acabou com tudo que eu sonhava. Se não fosse essa mulher, você estaria. Olha aí, Luiz, o tio Vika! Agora eu consigo entender. Se não me toca, é porque não me quer. Agora eu consigo entender. E eu já sei que ele chora. Saravá. Aprender a mentir no coração, esconder essa paixão. Quando me paro olhando e diz que controla. Ao vivo, Barulho! Então, é o sindicato dos cachorrões completo! Outra pessoa que vai acontecer. E sexta-feira todo mundo no vitrine! Você, então, meu amor. Arrasta, arrasta, compadre! Lucas! Essa galera completa na Via Show! Sai ferido de sorriso. Showman! Eu não paro de pensar em ti. Você vive no meu pensamento. Quando você tocou pra mim, me apaixonei naquele momento. Não é imaginação, é pura curtição. Mega príncipe negro, Edilson de Elson, tocando com emoção, palpitando as batidas do meu coração. Bebê, eu faço pé de príncipe negro. Sou da galera do Nike, de coração. Vem, Renato Reis, bora sacudir. O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. As novinhas ficam loucas quando o águia talha a picada. É o pop na pressão e as novinhas no ninho do águia. Aqui comigo, Fábio Matapi, ele, a Fernanda e a Branca, o bagulho endoidou! Chegou! O bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou, o bagulho endoidou. Lá pelo lado do sal, hein, Fábio Matapi? Júnior Santorini, prefeito Cagacena lá, viu, meu irmão? Norte no Nordeste. A águia tá te vendo lá de cima e as garras é poderosa e com nós ninguém se mete. Aqui quem fala é o Coringa, junto com meu mano Dourado. Agora que fecha com o Super Pop, vai levantando as mãos para o alto. Manda, manda, manda! Quando eu mandar a putaria, vai, a putaria, vai, a putaria. Desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão, desca a bunda batendo no chão. Rebola pra fora, pra fora, pra fora, rebola pra frente, rapaz. Piriquita boa, vai piriquita boa, vai piriquita boa. Eita porra! DJ Paulinho da Adidas Produções. Bota pipa, bota pipa, bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota bota. Novinha tá demais, apavorando a festa. Pica perereca, pica, pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca, pica perereca. Pica de perereca, de mim perereca, farra de mim perereca, pula de mim perereca. Pica de perereca, de mim perereca, farra de mim perereca, pula de mim perereca. Manaus, claro, veio conhecer de pertinho a melhor quarta-feira do planeta. Sinta-se à vontade, meu rei. Essa noite eu só quero dançar. Já falou que vai estar sábado na Via Show com a gente, hein? Vou você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor e o comando é do DJ Brás. Oh, oh, oh, só quero dançar. Venha sentir calor. Bora que nós! Isso aqui é nosso! É resenha! Bora, gringo! O homem voltou! Mais de 12 horas de voo e ele tá aqui comigo! Tudo que existe em qualidade de som, ouro negro. E ele trouxe novidade pro showman. Essa noite só quero dançar. O sample, sabe de quem? Vou você, melhor da noite, mas vou no ouro negro, todo mundo vai. O som é digno de muito valor, meu comando é do DJ Brás. Oh, oh, só quero dançar. Venha sentir o calor, é só amor. Camila Marquezine, a musa do Flamenguinho do Juru. Essa é pra você, Marquezine. Mas não vai se rasgar muito, pelo amor de Deus, senão... Como é que tá, Irias? Então tudo bem. Você decidiu pensar mais. Vamos! Em meio à nossa crise. empresário Tiaguinho lá de Benfica. Não é o final, é só o começo, papai. Não é o final, a gente dá certo. Te fiz mil apelos, você nem ligou. Meu amigo empresário macaxeira do Grude. Acabar com tudo. Lá de Bragança. Eu só quero te. Lá do Gaitê. Que meu corpo sente a falta do seu corpo. Senta e me ouve. Não se abre mão de um grande amor. Eu sinto que ainda te faço feliz. Sei que é tão difícil, mas vou mudar. Meu bem, não desista de me amar. Estou aqui pra te dizer bye bye, tchau tchau amor, quero dizer. Bora, Pato! E já não dá mais pra ficar aqui, sem o teu amor, sem os beijos seus, sem ter você. Sozinho, chame! O melhor que tá tendo aí no Caetano, aí em Bragança, papai. Olha no telão, cadê no telão, Lourinho? Banda Desafio é show. Sexta-feira vitrine. Mas eu quero só se for todo mundo. Se não for, não quero. Completinho. Toda a galera, toda a família. E sábado na Via Show, Elisson. Ele não é apenas um DJ. Ele é um símbolo no estado do Pará. Uns chamam de showman e outros de New Age. Mas nós chamamos ele de a grande referência do Pará, DJ Elisson. Espera, baby, vem comigo dançar. Hoje eu quero curtir esse som. Em Castanhal, ele é assim. DJ Elisson. É o todo som, o campeão. É o todo som, o campeão. DJ Elisson. E a força? A força desse som vai tocar teu coração. DJ Hildo e DJ Ademir vão agitando a multidão. E esse brega a gente vai dançando assim. Assim, assim, assim, assim, assim, assim. Showman. O show, o show, o show sempre. Dinho! Ele é o DJ de que agora eu vou falar. Ele é conhecido no Brasil e no Pará. Vamos nessa Dinho que a galera quer dançar. Ele é que faz as paredes tremecer. Agita a galera, vamos Dinho, manda ver. O show do pop som, quem comanda é você. Dinho, Dinho, arrepia Dinho. Dinho, Dinho, agita, vamos lá. Dinho, Dinho, arrepia,

vamos ensinar? Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. Rale, rale, shake, rale, shake, faz o S. E treme, e treme, e treme como quer. Se a gente parar pra tocar a noite toda, rale, shake, a gente vai virar o shake, dia, a noite, shake, faz o S. Sem repetir nenhuma música, faz o S. E tocando músicas que vocês irão relembrar muitas coisas, porque eu chamei de história, história, história, ó. Sou a piranha do banheiro, adoro o super pop que bota pra quebrar. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Eu sou a piranha do banheiro. Dali, dali, dali, dali, dali, dali, super top. Dali, dali, MC Juninho. Sou a piranha do banheiro, adoro super pop que bota pra quebrar. Essa música no Festival da Cerveja. Vai, Ana Peço! Super Pop! Estúdio Mini Matrix! Chama, chama! Você não sai da minha cabeça, seu cheiro está, ficou em mim. Chego a me embriagar, voando em pensamento, lembrando dos momentos. O empresário Tiaguinho lá de Benfica. Fala, Tiaguinho! Esqueça, já passou, procure um novo. Super Pop na Sucã em Bragança. Queira. Pelo amor de Deus! Bora, maninho, Ivanzinho! Vem te embora, te puxa! A vida não é só trabalho, meu irmão! Tem um imã em você que me faz sentir legal no cenário virtual. Tô no cenário virtual do Super Pop. Tem um imã em você que me faz sentir legal no cenário virtual. Tô no cenário virtual do Super Pop. É o show profissional, o show profissional de DJ LC Juninho. O show profissional de Gisele e Juninho, o DJ virtual. Só pra quem é da época. Alô, DJ Ellison. Oi. Solta som. Vamos nessa, Ellison. Sair comigo! Vou sair pra te procurar, olhar de fogo e relembrar a noite em que te conheci. Quando você olhou pra mim, de repente me entreguei. Por você me apaixonei, juro não dá pra esquecer. Amor no cenário 3D. DJ LC Juninho toca nossa canção no voo do pira quando os mano bota, tira, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, vai botando, bota, bota, e vai tirando, bota, bota, bota tudo, bota, bota, e bota, bota, bota, bota, bota, vai tirando, bota, bota, bota, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, tira, عرفتك زين تمنيت اني ما بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا بكذا Showman já chegou! Chegando! Dali DJ Ellison! Acendi a chama aqui no meu coração. Saí sozinho. Meu amigo Macaxeiro do Grude. Está lembrado que. Edilan! Do Vale! Música. Toda a galera de Bragança, muito obrigado de coração! Os Bragantinos que sempre nos abraçaram! De amor, eu conto as horas, dias, meses que não tenho mais você. Sabe que cada segundo fere o meu coração. Falo pra todos meus amigos. Esse set vai estar completinho daqui a pouquinho no nosso Telegram lá do grupo, viu gente? Vamos adicionar! Exclusivamente pra ele, tipo, oh, mano, você não pede, você manda. Então puxa, showman, caixinha. Faz a molecada bailar. Padre Luciano! Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. Dali DJ Ellison! Que fugiu de mim num dia de verão. Eu só queria ter você pra mim. Mesmo assim, é aniversário do Bacumê. Como você é, parabéns. Não importa o que os outros irão dizer. Eu quero você. E o meu amigo Coyoyó só lembra do Caldeirão da Lã. É, moleque! Eu sei da vida que você... Bora, Juninho, bora, bora! Que você amou pra sobreviver. Nada me importa, eu já lhe amei. Tudo isso eu sei. Eu amo você. Os showman. Felicidade! E fazer os teus desejos, cumprir-te com meus beijos e ser muito feliz. Sou um gato louco por carinho, oh, oh, oh. Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Coutinho, já confirmou, camarote das estrelas, lá na Via Show, sábado, ele falou, chamei, vai pra cima. Gatos namorando em meu quintal, nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eita, meu irmão, eu te amo e tu me amas. O showman do Pará. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha... Será que ele vai pra cima, Pato? Eu não creio. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Ai! Se for mais José e Josiane. Toma! Aquele momento que a gente para, pensa e segue em frente, mano. Olha aí! Há momentos do tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Sempre. Que o amor é apenas mais um sentimento. Alô, tio Vica! Todo jogo a vida para. Essa música é verdade, viu? Torna tudo concreto. O que se puder fazer, aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer e deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixa tudo acontecer. Chama, chama, chama! Um, dois, três, showman! Vai! Olha o Pedrinho, servindo o showman! Esquece tudo e vem que o homem tá online! Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar.

é você. Olha o Bira. Meu bem. Alô, Giba! Minha vida. Só imperial, papai. Também, porém você só quer fazer sofrer meu coração, que é todo seu. Mas um dia voltará a mim. Nesse dia cantarei assim: voltou meu amor, voltou meu bem. Agora eu sei, sou bem feliz. Aqueles velhos problemas também. Sozinho vou cantando. A vida me ensinando. Alô, amigos, olha aqui. São tantas coisas que acontecem, velhos problemas me aparecem, e eu não posso fugir. Um show de... Nos verdes campos que andei, fui procurar, só encontrei maior razão pra te amar. De tudo isso, o meu proveito foi aumentar o amor no peito, maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude, logo você que não merecia. E hoje volto entristecido pelo caminho percorrido, como fez falta sua mão. Em cada noite mal dormida, a sua ausência era sentida pelo meu corpo sem razão. Maior do que eu já sentia. Se esquecer você não pude, desculpe o meu jeito rude. Logo, obrigado, gente, que não me... De coração mesmo, verdadeiramente a nossa quarta-feira está sempre entregue a todas as pessoas que vêm às quartas-feiras aqui curtir, dançar, bailar, tomar uma cervejinha, descontrair, como fez falta, e realmente se reencontrar com grandes amigos. A gente vai ficando por aqui, mas na certeza de que quarta-feira que vem tem muito mais Empório, a melhor quarta-feira do mundo! Gratidão, todo mundo! O show de... Chama! Clima perfeito pro cara pegar a menina e bailar! Ah, ah, ah, pela jarive, why also te levei, o cai você, você bom lá. Para Juninho de Manaus, o Manauara do New Age. Sabe ali, on prie, on trafic lá. C'est sûr que on rita tous les jours. isso, Oliveira. Para de machê. Mostra o gingado. Como se faz? Uma femouche. Oi. Lève a fini rouler. On l'a bien fatigué. On garde en face. On me dit clair. J'en ai vu ça. Et qu'est-ce qu'il faut des villas? Sans tempo là. Olha o pagode. Mano, essa foi exclusiva aqui, viu? E vai ter volta. Seria perfeita aqui com a gente, viu? Calma,